dedicava. Olha a grandeza desse homem. A caridade, sem ostentação. Então, fazendo todo aquele trabalho, e várias vezes dizendo, da parte dos bons espíritos. Vamos ver esse Kardec, então, enfrentando todas as dificuldades. E ele, inclusive, quando psicografa, através de Gabriel Delanne, filho de Alexandre, um dos maiores cientistas dessa época, espírita, ele psicografa uma carta dizendo para os espíritas não esquecerem da caridade, a importância da caridade. Mas não é tão somente a caridade material da esmola, não. Daí transformar as esmolas em salários. A caridade moral, a caridade do perdão, da questão 886, que é a indulgência para com as imperfeições alheias, né? A benevolência para com todos, ver a todos com bons olhos, dar um desconto e o perdão incondicional das ofensas. Essa caridade que é tão importante nós termos. Então, nós temos também críticas, pessoas dizendo que havia casos de suicídio provocados pelo Espiritismo. Chegaram a afirmar que tal suicida, depois de ler um livro dos Espíritos, foi que cometeu o suicídio. Não, é o contrário. Vários foram salvos. Há relatos de pessoas que encontraram o livro dos Espíritos na ponte, antes de atirarem-se, e foram salvos graças a aquele livro. E escreveram, mandaram o livro para Allan Kardec. No momento de dificuldade, das suas tristezas, que ele teve certamente, muitos enfrentamentos, ele vai receber aquela carta que lhe dá um ânimo, vendo todo o consolo que a doutrina espírita havia levado, salvando vidas. Não é? Então, ele custeava suas viagens, falou sobre a questão dos netos, que eu já falei, e a carta, né, que nós falamos foi de Alexandre, foi uma carta da cidade de Rouvray. Eu não sei falar francês, vocês me perdoem, o francês é cearense, né? Então, nós vamos ver, então, o nosso querido Kardec seguindo essa máxima. E vamos ver ele sendo verdadeiramente um seguidor de Jesus. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, ele interroga qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de modelo e guia. E as entidades venerandas respondem, Jesus. Então, Jesus é a síntese do modelo, do nosso guia. E como é que era Jesus Nazareno? A gente não conhece Jesus direito, infelizmente. Nós até estamos vivendo, às vezes, uma falsa humildade, querendo achar que o modelo da gente é Chico Xavier. Não é Chico Xavier, é Jesus. Chico Xavier veio para nos